caçar. Só guerrilheiro em massa. De tanta gente eu já perdi a conta. No anônimo disfarça, movimento na praça. A minha quadrilha não desaponta. Buscando sempre crescer, vários pra desenvolver. De tanta gente eu já perdi a conta. Sigo sem retroceder, mantendo o proceder. A minha quadrilha não desaponta. De tanta gente em meio a gente eu sigo rente. Na corrente dos mais fortes, é look que não quebra no porte. Umas garrafas, uísque no bolso, 10 magra, fiskin. Persiste mais do que eu quis, veio no fim. Lembro do meu mano da antiga que desde o início correu comigo. É um vício que nos leva a conseguir seguir essa estrada e não cair a cada não nesse caminho. Eu sei, não é em vão cada palavra. Eu jogo ao vento todas as cartas e o que vier lucro pra mim. Nem tudo que reluz é ouro. A luz no fim do túnel pode ser o que nem imaginas. Botei o capuz, caí pra pista no breu da noite. Foi onde eu encontrei essas rimas. Tudo que sei é que nós vai sair pra caçar. Minha arma é arrasar. Papel, caneta, ideia e uma ponta. Hoje eu volto com a caça. Deixo ninguém me passar. Corro atrás do que é meu e defendo me caçar. Se atravessar minha família, na minha mira vai ficar. Vira presa em defesa da cadeia alimentar. Disfarçar, pois na cadeia é foda pra se alimentar. Vela acesa na minha mesa pra Oxóssi me guiar. Sem feto não é nada, nego faz o que for. Quando inveja suas paradas, cresce a pilha, olho brilha, planejando um milhão. As notas tão soltas e todo dia eu tô matando um leão. Nós vai sair pra caçar, só guerrilheiro em massa. De tanta gente eu já perdi a conta. No anônimo disfarça, movimento na praça. A minha quadrilha não desaponta. Buscando sempre crescer, vários pra desenvolver. De tanta gente eu já perdi a conta. Sigo sem retroceder, mantendo o proceder. A minha quadrilha não desaponta. Foco na meta, na mira, o alvo. A caça é todo dia, mesmo ninguém tá a salvo. Mano, eu boto a mão pro alto e agradeço pois tô vivo. Essa vida não tem preço, eu já perdi vários amigos. Meu mano, que tal comigo? Linha de frente da antiga. Na luta é chapa, é quente, fé em Deus. Tô com meu terço, minha guia e minha figa. E se tu não viveu, faz favor, não palpita. Que a matilha tá na caça, mas nigga. Cada passo no compasso, vivência de rua na escrita. Cara passa calejada, letra se multiplica. Na quadrilha se encontra onde o perigo habita. A luz do posto que ilumina enquanto o sol não brilha. Essa é a selva, poesia nascida das trevas. Na mochila um toque, uma glock, dois pedidos. Meu rego, uma meta, atropelo quem tiver na reta. Sem pena de frouxo, saco olho roxo assim que eu aprendi a lidar. Com meus problemas, tenho meu esquema, sem gema pra me limitar. Oita aberta, temporada, passa nada. É a caça dos cria, dia, noite, noite e dia. Sem descanso pra minha firma, ó. RJ, a nota voa, só pra quem não tá à toa. Então tá bom, colheita boa, vida me fez desse jeito, me mostrando que é respeito. Tua conquista, ponto de vista, o que tu tem dentro do peito. Confusões de sentimento, revolta, ódio ou amor. Porque se a vida for um fight, então tô pronto pro caos. Nós vai sair pra caçar, só guerrilheiro em massa. De tanta gente eu já perdi a conta. No anônimo disfarça, movimento na praça. A minha quadrilha não desaponta. Buscando sempre crescer, vários pra desenvolver. De tanta gente eu já perdi a conta. Sigo sem retroceder, mantendo o proceder. A minha quadrilha não desaponta.